26, uma palavra de encorajamento sobre a nossa chamada como membro do corpo de Cristo, como igreja, como pessoa ao serviço de Deus e a nossa responsabilidade pessoal que nós temos de ouvir e responder às perguntas de Deus e à chamada de Deus concernente ao ministério de alcançar as almas perdidas. Atos 26. A palavra de Deus no verso 9 a seguir nos diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais do sacerdote, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os, muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até a cidade estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que comigo iam. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão do pecado e sorte entre o santificado pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O último verso vamos ler junto toda a igreja. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos pelo mover, manifestação e vida do Espírito Santo em nossa vida. Pai, vivifica esta palavra, este depoimento, e venha acender no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada obreiro, de cada ministro, este avivamento missionário, esse despertar, esta revelação de que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Muito obrigado por esse mover, pela credibilidade que o Senhor encontrou no coração de ministérios aqui em Lagoinha, para trazer esta oportunidade, para que representantes dos quatro cantos do Brasil pudessem estar aqui nesse congresso, para ouvir o coração do Senhor batendo e amando este ministério que o Senhor constituiu na terra, de alcançar os povos não alcançados. Aceita nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, toda a palavra de Deus é uma maravilha, é uma bênção para o nosso coração, mas a Sagrada Escritura, ela nos dá entendimento. Jesus disse: a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Quando Jesus ia pela estrada de Emaús, e os discípulos muito entristecidos, porque não viram Cristo ressuscitado, cumprimento das profecias, e Jesus começou a conversar com eles, e depois está escrito a palavra de Deus assim: e Jesus lhe abriu o entendimento para que eles compreendessem a Escritura. Se o Espírito Santo não abriu o nosso entendimento, a letra mata. Mas por isso que o diabo fica trabalhando para prender as nações, os povos, sem a revelação da palavra de Deus. O nosso próprio Brasil, diante dos testemunhos dos missionários, missionária, mostrando ainda 103 tribos não alcançadas, ou 103 idiomas, 103 nações dentro da nossa pátria que ainda não foi alcançado. Então nós vemos que o despertar da vontade de Deus é através de decisões pessoais, de pessoas que recebem entendimento e que vai crescer na revelação de Deus para fazer a vontade de Deus. Eu não conhecia a revelação do Espírito Santo, embora sendo religioso. Eu nasci em Curvelo, fui criado em Belo Horizonte, morei em 4 bairros em Belo Horizonte, bons bairros, no Funcionário, na Serra, no Bonfim e no bairro Universitário, antes de me converter. Mas fui criado num lar hiper religioso, consagração religiosa e herança religiosa familiar, herdeiro da minha avó que me escolheu como neto querido para me dar os seus mediadores, mediadeira. Eu tinha o altar da minha avó onde eu ia, porque eu era herdeiro disso. E vivendo aqui em Belo Horizonte, meu pai era cabeleireiro, barbeiro do Colégio Santo Antônio e do Colégio Arnaldo, e nós não tínhamos a revelação da palavra. E rapidamente, hoje o meu tempo é mais curto do que foi quarta-feira, mas eu tive uma experiência muito boa com sonhos, com ideais, sem conhecer Deus. Porque na minha família era 8 filhos. Quando o pastor indígena hoje falou que tem 7 filhos, a turma aqui se alvoroçou, papai tinha 8. Eu sou o 5º deles. Mas nós viemos para Belo Horizonte e nós morávamos numa casa do consulado da Síria, Antônio Cadar. E como mamãe tinha muitos filhos, a dona Rosinha Cadar era apaixonada comigo e queria pedir que papai me desse para eles. E eu gostava muito de comer quibe cru e comer aquele charuto de folha de uva e não saía da casa do consulado da Síria. E um dia a dona Rosinha falou: só quero se der ele de papel passado. E eu fui lá e gostava tanto da comida síria, que falei: mamãe, passa esse papel que eu vou morar na casa dos Cadar. Mas era aquela ideia. Mas quando eu fiz 4 anos, eu vim para Belo Horizonte, 5 anos meu vovô era sapateiro na rua Santa Rita Durão, e eu sentava com ele para ajudar ele a pregar taxinha na sandália, e com 5 anos ele mandou fundir um pé de ferro para mim ser sapateiro. E me deu uma caixa de engraxate, eu agraxava nas pensões da rua Santa Rita Durão, e 5 anos eu era engraxate. 7 anos fui levar comida para o meu irmão no Diário Associado, e vi os pequenos jornaleiros de fardinha azul, apaixonei com aquilo, e queria ser pequeno jornaleiro, e bati o recorde de venda de estado de Minas, numa manhã, e eu comecei a vender jornal no edifício do Banco da Lavoura, edifício financeiro, levando jornal onde as pessoas não iam, com 7 anos. Com 9 anos me profissionalizei em lapidário, formador de pedra semi-preciosa aqui na rua Além Paraíba, na lapidação Topazio do Wilson Paixão, que é primo da minha mãe. E eu via que tudo ia em vento e polpa. E de uma hora para outra, o diabo, como diz Jesus, ele veio roubar, matar e destruir. Entrou no meu lar, levou meu pai e meus irmãos ao alcoolismo. E pelo ambiente que nós morávamos, eu fui criado Mackenzie no Colégio Santo Antônio, meu irmão foi campeão mineiro pelo Juvenil do Mackenzie, campeão de natação pelo Minas, e no entanto nós tínhamos tudo para o sucesso educacional, profissional, material, social, mas o diabo veio destruindo. E aquele pai amoroso, caído, embriagado, urinado, vomitado, levado para Santa Maria, Santa Clara tantas vezes. Mas eu não culpo meu pai pelo meu passado. Meu pai eu chamo que era um homem de amor, um homem de carinho, mesmo com todo o problema de alcoolismo, para até em Barbacena, mas meu pai tinha uma paixão pelos filhos e pela esposa e vice-versa. E para resumir, no grupo Barão do Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, em Belo Horizonte, eu conheci maconha em 1954 e me tornei um dependente, mas tinha medo da minha mãe descobrir que eu era maconheiro. E não vou falar muito sobre isso hoje, mas o negócio foi tão embalado que eu conheci uma família de traficantes, e quando o filho daquela família foi preso na antiga Duta Ladeira, aquela família punha droga no meu corpo para me levar no presídio. E com 12 anos eu era conhecido das gangues, dos tráficos, que era pouco em Belo Horizonte, pouca boca de fumo em 54, 55, e então eu fiquei conhecido. Quando os ladrões saíam e me viam, era magrinho, eu saía para roubar com eles, me enfiavam pelo vitrô, eu entrava nas casas, abria, eles saqueavam a casa. Quando tinha um maleiro trazendo droga em Belo Horizonte, eu conduzia ele nas quebradas aonde comprava fumo. E assim, quando eu assustei, eu parei de estudar com 11 anos, continuei enganando a lapidação, porque eu trabalhava lá 2 horas e só para manter a aparência, e ia para o tráfico, ia para o roubo. Mas quando eu fiz 16 anos, eu já estava com a maconha como se fosse que suco para mim, não fazia tanto efeito. Eu entrei nas pedras de afetamina, me tornei tóxico dependente, tomando 3 picadas de 4 cc por dia, 12 cc de pedra destilada na veia, e me tornei envolvido com os maiores traficantes de Belo Horizonte. E uma vez eu fui preso com 18 anos, 16 anos, fui para o comissário de menor, e lá pela primeira vez, eles me soltaram à tarde, era na rua Rio Grande do Norte. E ali eu tive a primeira vez a chamada crise de abstinência, estreitamento abdominal no estômago e meus nervos repuxando, tique nervoso. Então maconha não me tirava da crise, eu precisava de um pico e eu não tinha dinheiro. E eu peguei 2 garotos e assaltei o Café Brasil aqui na rua Pouso Alegre com a Avenida Iapote. Era quase 7 horas da noite, eu assaltei o comerciante. E foi meu primeiro impacto, um moço religioso e um moço considerado até bondoso, que eu tinha uma quadrilha que roubava na Avenida Fonte Pena e só roubava quem dava 10% do que ganhava na Igreja de São José, na Avenida Fonte Pena. Nós era religioso e ainda era dizimista, dava 10% do cobrando de lá e dava também uma oferta num centro de baiano que tinha aqui em cima. A gente ia lá receber um passe, proteção para roubar, ainda dava oferta para ajudar a manter o trabalho deles sem conhecimento de Deus. Mas esse homem me marcou. Nós pegamos ele na rua Pouso Alegre, dentro do corredor do Café Brasil, e eu estava de frente com ele, frontal com ele. Meu amigo pegou ele pelo pescoço, eu pus a faca no peito dele e disse: é um assalto. E aquele homem, com muita força, ele chegou a ajoelhar nos meus pés e ele disse: moço, pelo amor de Deus, não me roube. Esse dinheiro é o leite dos meus filhos. As drogas e o pecado e Satanás, quando entra na vida do homem, ele tira o respeito, ele tira o temor, ele tira o amor, ele tira tudo. E eu recordo que um menino tão doce e tão querido, como eu era querido pelo povo ali da rua Santa Rita Durão, eu botei a faca no pulso dele e disse: isso é o leite da minha droga. Eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei a ser um homem sem pudor, sem respeito, sem afeto. E aquele homem gritou: pelo amor de Deus, é um assalto. Eu vi os tropéis, creio que era do segurança, e eu fugi com a faca em punho, não pude assaltá-lo, mas também não pude dormir. E aquela noite, aquele grito incendiava meus sentimentos de um moço de 16 anos, e eu ouvi o grito: moço, pelo amor de Deus, não me roube. Esse dinheiro é o leite dos meus filhos. Eu chorei e eu gritei: eu não quero ser ladrão. Eu olhava os hematomas no meu braço esquerdo, que eu ficava de pico, e eu não queria ser tóxico dependente, eu não queria ser ladrão, eu não queria ser um maconheiro. Mas a palavra de Deus nos mostra: o vencido, ele se torna escravo do vencedor. E diabo tinha me vencido, a minha moral, o meu físico, a minha religião, e eu estava destruído em tudo. E para resumir, quando eu fiz 18 anos, eu não queria mais nada, eu só queria fazer um assalto, eu tinha vergonha de andar na rua, eu queria comprar uma propriedade no Nordeste, se fosse longe, aonde nunca mais ninguém visse aqui, em Minas Gerais, Paulo Roberto, e junto com 3 bandidos fugidos da Ilha Grande do Rio. Eu assaltei um empresário na rua Peçanha, no dia 12 de maio de 62. E naquela noite, deixei o homem amordaçado num beco da chamada Mauá de cima. E quando eu fui para um restaurante na Praça Vaz de Melo, já era 1 hora da manhã. Eu virei para os bandidos e disse: vou para casa, que eu não durmo fora de casa por causa da mamãe. Mas eu tenho que levar um presente, porque hoje é o dia das mães. E quando eu estava para sair, as rádio patrulha fizeram um círculo em volta. E eles entraram armados, botaram a arma na minha cabeça e um senhor apontou e disse: esse foi o homem que levou a vítima para aquele lugar. E naquela hora dentro de mim eu comecei a chorar, dei um grito dentro de mim, acabei com a minha juventude. Eu já conhecia um pouco de lei que o assalto no artigo 157 ia me dar no mínimo 4 anos de prisão a 12 anos. E eu fui trago para aqui. Toda vez que eu prego aqui, eu tenho que olhar para ali. Eu fui trago para o depósito de preso. E doutor Valdir de Barros me atuou em flagrante. Eu fui julgado numa cela despido, só de zorba. E eu fui com um canto chorar. E os meus colegas bandidos falaram: Paulinho, você é um homem respeitado. E lá embaixo, no cadeão, todo mundo te respeita. Você está chorando de quê? Eu falei: estou chorando de tristeza pelo meu fracasso, pela minha derrota. Mas o choro maior que eu tenho é pela dor de pensar que mamãe pode ter um infarto e morrer com a notícia que o filho dela é assaltante e traficante de droga. Resumo: fui condenado 4 anos e 8 meses. Tive em celas com 60 bandidos na Pouso Alegre, na Futs, 60 não, para ser exato, 72 presos numa cela, sem água e sem sanitário, na maior promiscuidade que você nunca imaginou na vida. E na Duta Ladeira, eu fugi de lá pela 4 vezes, tomei 2 flagrantes de maconha, traficando droga, eu toquei fogo no presídio, eu era um desesperado dentro da cadeia. E numa noite, eu olhei os hematomas e numa madrugada na enfermaria eu gritei: Deus, se o Senhor existe, por que que o Senhor permitiu eu descer tão baixo como eu desci? Se o Senhor existe, por que que o Senhor permitiu eu virar um animal? Se o Senhor existe, por que que o Senhor não me mostra o caminho e me tira dessa vida? E adormeci. Outro resumo: um milagre aconteceu. Em vez de eu ir para Entre Muros, eu fui para a cela receber a visita da tarde, sabendo que ia ser punido à noite. E eu pus o meu espelhinho para ver se mamãe vinha me visitar, e mamãe não aparecia. Quase no final abriu a porta, eu botei o espelho, entrou uma moça, e essa moça morena com acordeon com um grupo de jovens, ela tocou: ó, consegue, eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, que do céu ele desceu, seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Eu chorei com aquele cântico, e um garoto uns 12 anos me mostrou o plano de salvação, e ele orou para mim e gritou: Deus, salva a vida desse homem. Eu fui transferido aquela noite, algemado, para a máxima de segurança de Linhares, Juiz de Fora, inaugurei a máxima. E quando completou 4 anos e 8 meses, eu tinha 23 anos, fui posto em liberdade, voltei para Belo Horizonte, fui morar no bairro Universitário, procurei emprego, chorei com minha mãe, andei 15 dias procurando emprego, ninguém me entregou. E depois de 2 meses voltei ao tráfico com outra quadrilha, e no dia 24 de maio de 67, eu numa boca de fumo escutei uma guitarra tocar, e ali eu corri com mais 8 maconheiros. E ali escutei um homem pregando: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu levantei a mão, aceitei a Cristo. E quando aceitei Jesus, até o efeito da droga desapareceu. Eu fiquei de cara limpa, como se nunca tivesse usado droga. Um jovem me abraçou e falou comigo: olha, você fez a maior escolha da sua vida. Você vai ver o que é Deus operando em você. Eu olhei para ele e disse: você não me conhece, rapaz, sou um homem muito tentado e não sei se amanhã eu vou vencer. Ele deu um sorriso e disse: olha, eu sei que hoje você é filho de Deus, tem acesso ao coração do Pai e você não precisa mais de mediadores nem medianeira. Você fala com Deus como fala comigo, e quando você estiver passando uma provação, for perseguido pelo vício, pela prostituição, pelo pecado e não tiver força para vencer, crama pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus te garante a vitória. E eu saí dali, peguei o saco de droga, um cara apareceu com baseado e disse: toca fogo, Paulinho. Eu disse: eu nunca mais coloco essa porcaria na minha boca. Ele disse: ninguém deixa isso de uma vez, tem que deixar o fogo. Eu disse: eu deixei de uma vez, porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. E entrei na minha casa, pode aplaudir a Jesus. E destruí cada bucha de maconha, cada seringa e cada bolinha. Eu gritava: o sangue de Jesus tem poder. Entrei, acabei com os meus altares. Entrei no quarto do meu pai e dei a primeira profecia com dois É 2 horas de convertido. Diz: papai, a partir de hoje, o senhor nunca mais chora de tristeza por minha causa. Não queimo maconha, não tomo picada e não roubo mais e não prostituo mais. E porque Jesus salvou a minha vida. Papai me abraçou, chorou comigo. Resumo, aquele dia eu fui para a casa dos crentes, almocei lá, tomei café, fui para a igreja, voltei da igreja, profetizei que ia trabalhar no outro dia. Mamãe fez marmita, eu fui trabalhar na lapidação de Zé Ferraz e comecei a trabalhar. Com 14 dias Jesus batizou com o Espírito Santo. Com 2 meses eu desci nas águas, 6 meses eu era diácono, 1 ano e pouco conheci Maria e nós nos casamos. Com 2 meses de casado, começou a minha vida missionária. Eu já dirigia 4 congregações, uma no São Bernardo, uma no bairro das Indústrias, uma lá na Cabeça de Porco, lá no final da Rua Caraça, e pregava nas praças, nos presídios. E numa noite eu estava sentado numa quinta-feira, pastor Márcio lembrou muito bem dos primeiros missionários que eu conheci, Neri Ramos, Arthur Ramos, Arthur Hollis e outros homens de Deus, Paulo Moran. E esta mulher deu a visão dos índios Craô, lá na ilha do Bananal, e falou do Paulo Moran, que visitava os Beni, quase na fronteira do Peru, pelo rio Cunhuá, mostrando os ribeirinhos, mostrando os seringueiros, pessoas que ele navegava 30 dias, e depois de 12 dias de viagem, não tinha uma congregação, como eu falei, nem placa de denominação nenhuma, nem pentecostal, nem tradicional, e nem mais placa de Coca-Cola, não existia mais, acabou tudo, e lá tinha um povo carente. E eu comecei a chorar, e no meu choro o Espírito Santo me visitou, e falou comigo: vai dar de graça o que de graça você recebeu. Falei: mas já sou obreiro, sou evangelista, sou pregador. Ele disse: eu quero que você vá para os povos não alcançados. Eu falei: eu não posso, porque meus pais são meus dependentes, e eu não posso sair agora, e eu tenho dívida. E ele falou: se você pagar a dívida, você vai? Falei: vou. Aí eu pensei que ia descer do céu uma sacola, uma mala de dinheiro para pagar as contas, mas não desceu não. Ele virou para mim, me levou em espírito em casa, me mostrou os bens que a gente já tinha. O que é que tem em cima do guarda-roupa? Tem 3 aparelhos de jantão de porcelana e 2 outros comuns. Ele disse: lá você vai comer na cuia com a mão, lá não precisa de prato. E a mão escreveu o valor. Falei: você tem botijão de gás com fogão? Falei: tem. Lá você vai cozinhar com lenha, lá não precisa de gás. E a mão escreveu o valor. Você tem som? Lá não tem eletricidade, isso é supérfluo. E a mão escreveu. Quando terminou, batia. Vendendo tudo que eu tinha, pagava a minha dívida. Então eu vim para o altar e gritei: Maria está aí. Ela levantou a mão. Eu disse: olha, Deus está me chamando para os índios. E se você não for, eu vou sozinho. E ela saiu, veio chorando, me abraçou. E disse: eu vou não só porque eu sou sua esposa e nem só por causa de submissão. Eu vou porque Deus me chamou para fazer a obra missionária. Deus trabalha. Apóstolo Paulo, não vou pregar esse texto, todos os textos que eu leio aqui na Lagoinha não dá para me pregar, né? Mas Paulo, apareceu a luz para ele como apareceu para mim. Eu fui para os índios. Meus irmãos, é difícil um obreiro com menos de 2 anos de convertido ser missionário. É difícil você entrar numa linha transcultural com 3º ano do 1º grau. Saído de uma escola, de uma penitenciária, de uma detenção, de uma comunidade criminosa, e você aceita Jesus, graças a Deus, que ele troca seu coração, troca sua mente. Mas chega nos índios Beni, da família, de um tronco linguístico da família Ariac, única coisa que eu aprendi é desafio, como chama isso na sua língua, se era uma madeira vá, se é água patsu, e assim ia falando, e eu tinha que escrever na língua dos índios Beni e em português. Lá, depois que eu aprendi algumas palavras, eu comecei a ungir com óleo e expulsar demônio, cura enfermo. Lá eu fui aprender a fazer os primeiros socorros. Tinha um índio que hoje, ele é guia dos missionários de Jocum, numa área de Porto Velho, subindo para o Cunhuá. Esse menino devia ter uns 10, 11 anos. Ele tinha quase 28 berme na cabeça. E eu peguei uma pinça, peguei uma gilete, peguei um pouco de álcool e mercúrio e operei ele em 2 vezes. Tive que vir em Manaus aprender primeiros socorros na clínica tropical com o doutor Antônio Oliveira, para aprender a fazer primeiro socorro, porque não tinha ninguém que ia. Era muito raro, 30 e tantos atrás, ter um ou dois, três médicos convertidos, era poucos no Brasil, enfermeiras que eram missionárias, era só que vinha de fora, muitos poucos daqui, que não tinha o despertar, a paixão de associar o profissionalismo liberal com o poder do Evangelho, chamada com profissionais liberais, não existia isso. Eu tive que aprender a fazer parte. O meu filho nasceu, eu fui auxiliar da parteira, fiz o parto do meu filho, da minha mulher deitada no chão. 26 de novembro, consagrei, profetizei, profeta as nações. Ele tem 32 anos, é pastor. A minha filha nasceu na margem do Amazonas, é casada com um pastor. E os outros dois nasceram no Paraná, são compromissados com Deus. Mas eu tive uma visão, que no Brasil não era só Tupi-Guarani como eu pensava. Naquele tempo já tinha mais de 198 idiomas no país. E eu vim apavorado, visitando as igrejas, seminários, fazendo desafio e gritando para o povo: existe a nossa nação, que tem povos não alcançados, tribos não alcançados, ribeirinhos não alcançados. E comecei a desafiar igrejas para fazer missões. Mais tarde eu fui trabalhar com um drogado, recuperando o Paraná. Fiquei 8 anos. Eu estou agora embalando por causa do tempo. Quando eu voltei, cada desafio, eu nunca fugi de um desafio. Eu sempre procurei os lugares que Deus me chamou, mais difíceis, eu sempre tive alegria. Eu sou um pastor que nunca passei com meus filhos. É doloroso ser obreiro, a obra é muito dolorosa, é muito sofrimento. Eu cheguei à conclusão, desde o dia que eu aceitei Jesus, olha, sofrimento é quando eu dormia numa cela com 70 e tantos presos, sem água e sem sanitário. Sofrimento é quando eu era cavalo de Satanás. Sofrimento é quando eu estava sendo subjugado pelo poder das trevas, torturado pela polícia, chamado de ladrão, de safado, de sem-vergonha, chamado de inimigo público da sociedade mineira. E no pedido de livramento condicional, o desembargador declarou no Minas Gerais, Paulo Roberto Rezende Oliveira, pedido indeferido por ser elemento irrecuperável. Isso é sofrimento. Mas ir para uma tribo, ir para uma outra nação, ir passar prova ou necessidade por amor a Cristo, não é sofrimento, é privilégio de servir a Deus e servir a Deus com alegria. Um dia Rosivaldo Araújo chegou na minha casa, disse: Paulo Roberto, eu passei em Nápoles, os italianos adolescentes estão morrendo com overdose. Um pastor siciliano ganhou um terreno, não sabe como trabalhar com drogado. Eu vim te trazer um desafio. Eu falei: olha, quando é que vocês precisam de um obreiro lá? Ele disse ontem. Falei: então passa aqui amanhã que eu vou conversar com a minha esposa e com minha liderança. E no outro dia já estava em acordo com a minha família. Meu mais velho tinha 15 anos. Minha mulher me liberou, me abençoou para mim ficar 6 meses sem ela pela primeira vez. E meu filho de 15 anos disse: papai, o Senhor não nos pertence. O Senhor foi a nossa oferta missionária para Deus. Você pertence a Deus. E no outro dia eles, como guerreiro, lá no aeroporto de Bonfim, com a cabeça erguida, me abençoaram, entrei no avião para a Itália. Hoje tem casa de recuperação na Sardenha. E Deus me abriu porta desde 86, que eu entro na Sardenha, na Sicília, fui até a divisa com África, em Nápoles. Onde você passar, Deus levantou e libertou jovens drogados. E nós construímos em 6 meses. Uma casa de recuperação, treinamos obreiro e desses jovens nós temos vários missionários. Depois cheguei, fiquei 1 mês no Brasil. Deus me levou para os Estados Unidos para abrir um trabalho com jovens também em Nova York, onde eu fiquei dando assistência muitos anos. Voltei, Deus me levou para Portugal, me levou para a Espanha. E depois de tantas experiências, no Brasil eu preguei em 22 capitais, 22 estados, não sei em quantas cidades. Mas Deus me levou na Rússia, aonde marcou a minha vida com uma nova geração de missionários, moços comprometidos com Deus, moços que tiveram os pais mortos pelos terroristas, pelos comunistas, pastores que morreram no púlpito pegando a palavra, mulheres, mães de obreiros que foram violentadas, estrupadas, assassinadas, e esses jovens são dessa geração de que nós estamos pregando, geração poderosa, descendência abençoada, pelo poder de Deus, e eles estão pregando. Eu visitei a Sibéria, 18 graus negativo, a neve chegando na viria, andando 15 quilômetros para ir, 15 para voltar, pregando o Evangelho, orando em línguas, libertando os oprimidos, já com visão lá onde estão os esquimós. Eles já estão entrando, porque descobriram que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Eu tenho orado pela África, eu tenho orado pela Janela 1040, eu tenho orado pela a Coreia do Norte, pela China comunista, e eu falo, Deus, sou limitado, porque já estou com, o ano passado eu falando isso, estava com 57 anos, e nesse pique, mas a obra é um desafio, e nós precisamos alcançar, é tarefa da igreja, é compromisso de Deus conosco, e nós aceitamos o desafio de ir por todo mundo. É tarefa da igreja pregar a salvação, treinar os obreiros, preparar os obreiros, enviar os obreiros, criar grupo de manutenção, de intercessão. Eu não dá tempo de contar, grupo de intercessão me salvou minha vida. Quando eu estava morrendo com malária na tribo, um grupo estava orando e Deus mostrou que tinha morte, nuvem de morte na aldeia, e que clamasse pelo sangue de Cristo na minha vida. Um obreiro pagou um avião anfíbio para pousar no rio para tirar eu. A Maria tinha tido uma febre terrível e perdeu aquele que seria meu segundo filho. Eu sepultei ele no coração do Amazonas, no lugar que eu orava. Eu deixei aquela semente plantada ali, mas não era sofrimento, era alegria de servir a Deus. Um avião da missão foi lá me buscar, me tirou, eu não parei. Mas quando eu voltei da Rússia, eu fui numa reunião de ordem de pastores e estava preparado para ficar um tempo em Belo Horizonte, quando encontrei com o pastor Márcio, e ele botou as duas mãos no meu ombro, olhou nos meus olhos e falou comigo, Paulo, meu missionário querido, vai para mim na Índia. Eu olhei, conheço o pastor Márcio há tantos anos. Aí eu falei, não é pastor Márcio que está falando comigo, é a boca de Deus falando comigo. E eu virei para o pastor Márcio e disse, pastor Márcio, eu tenho 57 anos, terceiro ano primário, rapaz. Eu não falo em inglês, eu ainda brinco, eu não sei falar de sorry, eu não sei falar good morning, good night, good evening. Agora que eu estou começando a aprender com as meninas lá, eu não sei falar nada. Ele disse, você fala em língua estranha? Falei, falo. Ele disse, Paulo, anda na rua da linha. Levanta seu braço, ora em língua. Abraça aquele povo da Índia. Eu falei, mas isso eu sei fazer. E logo depois falei com a minha esposa e fui com meu filho 6 meses. A Índia é um desafio, 1 bi de habitantes. 30 milhões de deuses. 650 mil aldeias. 2 mil ou 20 mil estatísticas de idiomas naquele país. Só nas cidades que eu moro, 350 mil prostitutas na luz vermelha. Crianças vendidas nas aldeias, nos lugares paupérrimos, pobre, não porque os pais não a amam, porque não tem dinheiro para sustentar. Crianças vendidas por 15, 20, 30, 50 dólares. Uns compram para fazer elas pedir esmola na rua, outros compram para elas se prostituir. O Ministério de Lagoinha e Diante do Trono já tem lá 6 casas. Tem vários missionários indianos e brasileiros na pessoa da nossa querida irmã Ima, da Luciene, da Márcia e do casal que foi há pouco para lá. E nós vemos que aquelas moças, como eu pude ver, o que é crer que Deus mandou fazer missões. Aquelas meninas lavando a idética, levando pessoas tuberculosas, pessoas morrendo, crianças que nunca viram uma escova de dentes, crianças que nunca viram uma cama, crianças que nunca viram uma comida no prato, e essas crianças são tratadas como princesas, com muito amor. E quando eu cheguei ali, vi aquelas meninas, ainda me mostrou uma, disse, Paulo, essa aqui foi violentada com 4 anos, rasgaram ela, emendaram ânus e vagina, ela não retinha nem água, nem fezes, nem urina, nem fezes, descia pela perna, e nós limpávamos ela, orava com ela. Hoje ela está curada desse trauma e tem o coraçãozinho cheio de amor de Deus. Se você ver as crianças orando em inglês, em hindi, telugu, orando em marathi, nós temos a professora em telugu, professora em marathi, professora em hindi, professora em inglês. Quando você pede uma criança, vem alguém visitar a nossa escola e você fala, quem quer orar? Mais de 30 crianças levantam a mão e todas elas querem orar. Se a oração passar mais de 2 minutos, elas colocam a cara no chão e arrumam a roupinha delas e ficam orando. E eu falei com Deus, Deus, eu tinha sonho de pregar para 150 mil pessoas em Índia. Eu tinha sonho de fechar ginásio e pregar cura divina e avivamento em outros lugares. E eu vi crianças que nem olhava para homem, porque os primeiros homens que conheceram foi os pais que venderam, ou homens que as violentaram, abriram elas pelo meio. E tinha uma menina meia vesga, muito bonitinha, eu queria brincar, não conseguia brincar com ela. Outra eu ia brincar, ela mesmo sabendo que eu tinha meu filho, que eu sou avô, hoje ela já me chama de granfada, porque eu sou vovô, mas antes elas tinham aquele receio. E uma que eu queria tanto aproximar, na nossa escola também faz os cultos, que é as nossas igrejas nas escolas. E eu virei para essa menina, Rubina, e eu brincava, fazia sinal nada. Um dia eu falei, o que é que eu vou fazer para acontecer essa menina? Aí Deus falou comigo, você sabe imitar cachorro? Falei, sei. Aí fiz, uau, uau, uau, uau. E ela virou a cara, com a cara fechada. No outro dia ela está eu de novo, de nenenzinho, uau, uau, uau, uau, e nada. E no domingo eu voltei de Radarabal, 800 quilômetros, onde nós temos outra casa, e vi ela quando eu sentei, aí fiz, uau, uau. Aí ela olhou para mim e fez assim, miau. E pôs a mãozinha no chão e veio, sentou no meu colo, passou a mão no meu rosto e disse, Paulinho. E me abraçou. E a Ima falou comigo, Paulo Roberto, é o amor de Jesus que elas nunca tiveram. Missões está no coração de Deus. E Paulo, eu termino pelo menos com um texto que é o texto da minha vida. Paulo, quando aceitou Jesus, quando consagrou o ministério, Paulo pagou o preço da obediência e da fidelidade. Ele tomou 3 quarentenas, menos uma de açoite. Ele não falou que aquilo era sofrimento, aquilo era a glória de Deus manifestando em vida dele. Ele era algemado, era preso, era traído, andava despido, passava fome. Mas quando Paulo ia para Roma, já para ser decapitado, ele faz uma declaração que é a minha declaração. Enquanto eu viver na terra, eu tenho que declarar isso. O crente tem que declarar isso. A liderança tem que declarar isso. Ele disse, ó rei Agripa, eu não fui rebelde à visão celestial. Missões é a maior visão celestial que Deus deu à igreja. Que uma vida salva, ela vale mais do que o mundo inteiro. Vamos ficar em pé, pastor Márcio. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado por um instante. Nada se compara em conhecer Deus e fazer Deus conhecido. A razão pela qual nós vivemos deve ser esta. Conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Se não fosse Jesus na vida de Paulo, Paulo Roberto, com certeza teria sido morto há tantos anos. De onde Deus o tirou? Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Não existe um coração impossível para Deus. Existem aqueles que não ouviram. E a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como os nossos irmãos terrenos. Um dia alguém foi, lançou a semente e eles vieram para o Senhor. Nosso sonho é ver a nossa cidade aos pés de Jesus. Em Atos 1:8 está escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jerusalém é a cidade onde nós moramos. Judeia é o nosso estado. Samaria, nosso país, e os confins da terra, aonde queremos chegar. Meus irmãos, hoje, nós olhamos essas bandeiras. Hoje nós temos um membro da igreja, missionário, na Albânia. Se você chegar na Albânia, você vai participar da Igreja Batista da Lagoinha, lá na Albânia. Os irmãos ali falando um idioma que nós não entendemos absolutamente nada. Mas eles estão ali. Os dízimos, as ofertas que são colocadas no altar. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual. Por isso eu oro para que cada membro da igreja, você nunca deixe de ser um dizimista fiel. Seja um apaixonado pelo Senhor, um apaixonado por missões. Porque, mas acima de tudo, você como missionário, você como líder. Por isso, amanhã ali na Escola Carisma, pela manhã, de 9h30 ao meio-dia, só entrar e ouvir, ou senão à noite, às 20h30 até às 22h, você vai ouvir mais. Eu sei que Deus estará falando ao seu coração. E nesses dias, essa conferência ela foi toda gravada em vídeo. E seria tão bonito se você pudesse levar as fitas.